toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Olá, fronteiras, Brasil, gente querida, muito boa tarde, prazer imenso. Eu sou Tony Oliveira e hoje terça-feira, 2 de setembro do ano de 2025. Por aqui começando mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia, com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo Novo Tempo, Prefeito Eudes Agripino Ribeiro, do Vice-Prefeito Dr. Norberto, Presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, Coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, Provedor Giganete e Zen Imóveis e Provedor Giganete e Zen Imóveis. Logo mais, dentro de instantes, a entrevista com o prefeito Eudes aqui no Jornal Fronteiras em Notícia. Secretário anuncia editais de saúde, educação e assistência social ainda neste semestre no Piauí. Aos 104 anos, idosa recebe a nova carteira de identidade. Estas e outras notícias dentro de instantes no Fronteiras em Notícia. Logo mais, a notícia principal, a entrevista com o prefeito Eudes aqui no Fronteiras em Notícia, que está apenas começando. A temperatura em nossa cidade é de 31 graus para essa tarde, nada de chuva, a umidade relativa do ar despencou pela metade, 35%, que é essencial para a nossa saúde, segundo a OMS, é de 60%. E a velocidade do vento está aqui, 27 km por hora. Com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Fronteiras, a Administração Construindo um Novo Tempo, Prefeito Eudes Ribeiro, do Vice-Prefeito Dr. Norberto, Presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, Coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, Provedor Giganete, Zen Imóveis, começa agora Fronteiras em Notícia. Boa tarde. Meio-dia, pontualmente, hora certa, Zeni. Hoje, terça-feira, 2 de setembro de 2025. Secretário anuncia editais para saúde, também educação para este semestre no Piauí. O secretário de Administração, Samuel Nascimento, destacou que o governo do Piauí vai lançar uma série de concursos públicos ainda neste ano de 2025. Segundo ele, os editais devem ser publicados ainda neste segundo semestre. E vão contemplar diversas áreas, reforçando o quadro de servidores do Estado nos próximos anos. Na área da saúde serão ofertadas aí 1.000 vagas na área da saúde, enquanto a educação contará com 4 mil oportunidades. E também haverá concursos para assistência social, também para defesa agropecuária, Nascimento ressaltou que as equipes técnicas das secretarias já estão em preparação para a publicação dos editais. Ele também elencou, lembrou aqui, ainda que recentemente mais de 600 policiais militares foram nomeados, né, que foram nomeados, ampliando assim o efetivo da segurança pública aqui no nosso estado do Piauí. O secretário, para o secretário, esse conjunto de ações demonstra a capacidade financeira do governo de sustentar e fortalecer o serviço público estadual. E dentro de instantes no Fronteiras em Notícia, a entrevista com o prefeito Eudes, não perca. Serão abordados assuntos de relevância, né, de suma importância a toda a comunidade fronteirense. Portanto, a entrevista com o prefeito dentro de instantes. Aos 104 anos, uma idosa de Piripiri, aqui no nosso Piauí, recebe, né? Ela recebe a sua nova carteira de identidade nacional em casa, sem sair de casa, né? Aos 104 anos, Dona Raimunda recebeu a nova carteira, a sua nova carteira de identidade nacional, sem precisar, sem necessitar sair de casa, lá no município de Piripiri, aqui no nosso Piauí. O documento foi emitido pelo Instituto de Cidadania Digital. Instituto de Cidadania Digital, aqui no nosso Piauí. E vinculado à Secretaria de Segurança Pública durante uma ação de visita domiciliar, que é voltada para garantir o direito à documentação para pessoas com dificuldade de locomoção, com comorbidades. O atendimento, né, com dificuldade de locomoção. E o atendimento que foi solicitado pela família da idosa e que acionou o Instituto diante da impossibilidade de levá-la até uma unidade de atendimento. E esta era uma necessidade que ela tinha, mas não tínhamos como levá-la, né? Não tínhamos como levá-la até uma unidade, né? E fomos, então, muito bem atendidos, e a equipe não mediu esforços para vir até a nossa residência colher a digital dela e realizar, então, o atendimento. Ficamos muito felizes, agradecidos, destacou Marcilene Souza, que é neta de Dona Raimunda. A ação, essa ação que foi realizada pela equipe de assistência social do Instituto de Cidadania Digital em Piripiri, aqui no nosso Piauí. O superintendente do órgão, Marcelo Mascarenha, ressaltou a importância da iniciativa para a inclusão social. Esse serviço é fundamental para garantir cidadania a quem mais precisa. Dona Raimunda agora tem o seu documento atualizado, essencial para receber benefícios sociais e também medicamentos, explicou. Como solicitar, né, a visita? Bom, o serviço é solicitado aí para os idosos, acamados, pessoas com deficiência, cidadãos com dificuldades de locomoção. O atendimento em domicílio. E dentro de instantes, a entrevista com o prefeito Eudes. Perde não, hein? A BR-343 registra maior número de acidentes e mortes em Teresina, o que aponta a Polícia Rodoviária Federal. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal apontou que 308 acidentes que foram registrados em Teresina nas rodovias BR-316 e 343, foram 130 acidentes na BR-316, sendo 41 graves, 178 acidentes na BR-343 com 55 graves. A maior parte desses acidentes aconteceu na BR-343, com 178 sinistros, infelizmente, foram registrados. Já na BR-316, registrou no mesmo período 130 acidentes. Ao todo, 18 pessoas já perderam a vida nas rodovias que cortam a capital. O relatório, esse relatório que apontou que a causa principal de acidentes tem sido, então, fator humano, como distração, imprudência, negligência. A colisão traseira é a principal ocorrência, que é a colisão traseira. Em média, um terço dos acidentes tem assim, em Teresina, é grave. E a cada 17 acidentes, uma vida, infelizmente, é ceifada, é perdida. A colisão traseira aparece como o tipo de sinistro mais frequente, revelando problemas, os problemas de volante, excesso de velocidade, desrespeito à distância de segurança, analisa a Polícia Rodoviária Federal. Na BR-316, foram 8 mortes com 148 feridos, 10 mortes, 185 feridos na BR-343. Veículos em condições irregulares na BR-316, né, que foram registrados aí 10.876 infrações. Isso é um absurdo, sendo a maior delas por veículo não licenciado, 694, e em mau estado de conservação, 401. Na BR-343, foram 6.185 infrações, também um absurdo, com veículo não licenciado, 635, sendo a mais frequente. 560 pessoas também foram autuadas por dirigir sem CNH, PPD, ACC. E esses números demonstram que milhares de veículos circulam em Teresina em situação irregular e que condutores, né, assumem conscientemente riscos que podem resultar em tragédias, é o que afirma a Polícia Rodoviária Federal. Confira números. Vamos conferindo aqui. Na BR-316, 10.876 infrações. Conduzir veículos com equipamento obrigatório em desacordo, 570. Dirigir sem CNH, PPD, ACC, 563. Desobedecer ordens de autoridade de trânsito, 509. Sistema de iluminação, sinalização alterado, 508. Veículo não licenciado, 494. Veículo em mau estado de conservação, 401. Transporte irregular de passageiros, carga, 347. Conduzir sem equipamento obrigatório, 232. Motociclista sem capacete, 206. Agora, BR-343, 6.185 infrações. Veículo não licenciado, 635. Dirigir sem CNH, PPD, ACC, 560. Iluminação, sinalização alterada, 446. Desobedecer ordens de autoridade de trânsito, 335. Veículo em mau estado de conservação, 283. Passageiro sem cinto de segurança, 235. Conversão proibida, 194. Equipamentos obrigatórios em desacordo, 166. Transporte irregular de passageiros, carga, 156. Defeito de iluminação, sinalização, 107. Recusa ao teste de etilômetro, exame clínico, 79. Ultrapassagem em linha contínua, 67. Lotação excedente, 57. Agora em Fronteiras, meio-dia, 12 minutos, dentro de instantes, a entrevista com o prefeito Wildes aqui no Fronteiras em Notícia. Apoio Cultural, a Prefeitura Municipal de Fronteiras, a Administração Construindo Novo Tempo, prefeito Wildes Ribeiro, também do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, provedor Giganet e Zend Imóveis. Atenção ciclistas de Fronteiras e região, não perca, neste dia 14 de setembro, o 9º Passeio Ciclístico da Independência. A partir das 7h30 da manhã, saída da Praça do Pinheirão, no Estádio Pinheirão, serviremos café aos participantes, café da manhã. Realização Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo Novo Tempo, prefeito Wildes Agripino Ribeiro. Sendel, Secretaria de Desporto e Lazer de Fronteiras, apoio equipe do Pedal Serra do Gavião. Olha, atenção, nosso amigo Lael, de despachante rural, informa a todos os seus clientes que o ITR INCRA 2025, né, já está pronto e o prazo final de entrega é no dia 30 de setembro. E nós estamos localizados lá, Elde, aqui no bairro Bela Vista, ao lado do posto de saúde do Bela Vista. Contato 89, o contato do Laelde, anote aí por gentileza, 89 99 30 86 33. Repito, 89 99 30 86 33. Laelde, despachante rural. Agora meio-dia, 14 minutos, hora certa, Zend Imóveis. Homem é preso por tentativa de feminicídio contra companheira em Esperantina. Um homem identificado pelas iniciais LS, ele foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 1º, portanto ontem, 1º de setembro, tentativa de feminicídio contra a companheira no município de Esperantina, a 239 quilômetros de Teresina. A vítima então foi atingida com um golpe de faca no abdômen e é encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Júlio Hartmann, onde passou por atendimento médico. Segundo o delegado Arão Lobão, responsável pela investigação, o suspeito foi preso em flagrante após o crime. Abre aspas, ele foi conduzido pela polícia militar até a delegacia. Segundo foi apurado, o casal possui uma união estável há cerca de 8 anos e teria iniciado uma discussão que culminou neste crime. Fecha aspas, esclareceu. Ainda de acordo com o delegado, não há histórico de denúncia anteriores envolvendo a vítima e o suspeito por violência doméstica. O suspeito teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Deve passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira, dia 2, e ele deve responder por tentativa de feminicídio. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Justiça do Piauí reduz processos antigos e aumenta a produtividade, é o que aponta relatório. A sessão de correição da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal do Júri, Tribunal de Justiça do Piauí, que é responsável pela manutenção e acompanhamento do painel de correição, apresentou assim um relatório então sobre as variações de produtividade entre março e agosto agora do ano em curso, 2025. O documento revela evolução significativa no desempenho das unidades judiciárias de primeiro grau, medida pelo Índice de Produtividade Judiciária, IPJ, nos últimos 6 meses. O índice apresentou um crescimento consistente e consolidando, assim, avanços importantes na prestação, né, prestação então jurisdicional. MP e Defensoria acionam justiça contra a extinção de delegacia do menor infrator. É o Ministério Público do Piauí e também Defensoria Pública do Estado ingressaram com uma ação civil pública, então, com pedido de quê? De tutela de história contra o governo, né, do Estado, para impedir, então, ou reverter a extinção da delegacia conhecida como Delegacia do Menor Infrator, que é responsável por investigar casos de adolescentes em conflito com a lei. A ação que foi protocolada em 21 de agosto, após a publicação do Decreto Estadual 24.028, que extinguiu a unidade especializada. Mulher morre em acidente e polícia apura se ela ia à delegacia denunciar violência doméstica. É o que apura a polícia. Uma mulher identificada como a Tatiele Medeiros, morreu no último domingo, dia 31, após sofrer um acidente na PI-415, zona rural da cidade de Corrente, a 901 quilômetros de Teresina. Testemunhas relataram à polícia que a vítima seguia em direção à delegacia da cidade. Ela era, então, para registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica contra o esposo, quando perdeu o controle da motocicleta que pilotava e caiu. O serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, foi acionado e Tatiele chegou a ser levada ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente faleceu em decorrência do traumatismo craniano. E segundo, então, segundo o delegado Yuri Aranha, que é responsável pelas investigações, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Bom Jesus para exames necroscópicos e irá, então, investigar a suposta violência doméstica. agora em Fronteira, já meio-dia, 21 minutos. Suspeito de matar vereador e ex-esposa pode responder por tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio. A Polícia Civil do Piauí deve iniciar o guarda... indiciar o guarda municipal Fernando Castro por tentativa de homicídio contra o taxista, né? O taxista, então, é o Paulo César, e que quase foi atingido por um disparo e um disparo, então, disparos efetuados pelo suspeito durante um tiroteio no centro de... lá no centro da capital, capital Teresina. Né? Durante esses disparos, ele quase foi, então, atingido. E os tiros também foram disparados em via pública e resultaram no feminicídio da comandante Penélope de Brito, do ex-esposa do suspeito, também, e no assassinato do vereador de Parnaíba, Ticiano Ribeiro. De acordo com as investigações, alguns dos tiros disparados por Fernando atingiram o táxi de Paulo César, e que estava estacionado próximo ao local do crime, né? Próximo ao local do crime. O taxista foi ferido por estilhaços de vidro após um dos projéteis atingir o para-brisa do veículo. E aí o Paulo prestou depoimento na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, na última sexta-feira, 29. E ao longo desta semana, a delegada Natália Figueiredo, responsável aí pelo inquérito, ela continuará ouvindo então testemunhas e aguardando a finalização aí, né, dos laudos periciais. Aguardando aqui a presença do prefeito antes, logo mais dentro de instantes a entrevista com o prefeito, como foi plenamente anunciado aqui, né, foi anunciado, né, durante a nossa programação. Agora na cidade é meio-dia, 25 minutos, hora certa, Zen Imóveis. Boa tarde, cidade. Boa tarde, Brasil. Obrigado, minha gente, pelo carinho e pela sua audiência aqui no seu Fronteiras em Notícia. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos acompanhando mais notícia, então, aqui no Fronteiras em Notícia, aguardando aqui o seu prefeito municipal de Fronteiras, Eudes Agripino, para a entrevista, né, como foi anunciado aqui durante a nossa programação. Vamos acompanhar, então, mais notícia no Fronteiras em Notícia, direto da TV Cidade Verde. Nós sabemos que, falando aqui de que teve um aumento, infelizmente, né, de casos de Covid-19, tanto na nossa capital Teresina, teve um aumento, e foi pequeno não, né? Também cidades vizinhas que foram relatadas, como, por exemplo, São Julião. E nós vamos aqui falar sobre, então, esse aumento de casos de Covid. Mas sabemos que o vírus, né, da Covid, ele é mutante e ele vai permanecer sempre. Isso nós sabemos disso. É igual o vírus, né, da influenza, da gripe, e vai permanecer sempre em nosso meio, circulando. Agora nós temos que tomar os cuidados, os devidos cuidados, né? Higiene com as mãos, tem que continuar o uso de máscaras em ambientes fechados. Caso você esteja com tipo assim, coriza, gripe, não sabe mais se é gripe, se é coriza. Bom, enfim, vamos acompanhar. A CESAP atualiza o painel epidemiológico da Covid-19. Vamos acompanhar que essa notícia que foi ao ar no Notícia da Manhã, TV Cidade Verde. Vamos acompanhar aqui. A Secretaria de Saúde do Estado apresentou um novo painel epidemiológico da Covid-19, plataforma que centraliza e atualiza as informações oficiais sobre a evolução da doença aqui no Piauí. O sistema utiliza dados do ESUS Notifica e do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. Bartolomeu Almeida tem mais informações. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde lançou o novo painel epidemiológico do estado do Piauí. Isso para acompanhar a situação da Covid-19 aqui no estado. Eu estou ao lado da doutora Amélia Costa, ela é coordenadora, então, de epidemiologia aqui do estado do Piauí, setor ligado à Secretaria de Saúde, que vai levar mais informações a respeito da situação da Covid aqui no Piauí. Preocupa nesse instante, doutora Amélia, a situação da Covid aqui no nosso estado? Bom, na realidade, a Covid, sim, ela admite-se que sempre ela vai aparecer. Por quê? Porque é um vírus que realmente ele é influenciado pelo fluxo migratório, né? Então, assim, como a gente tem um fluxo migratório muito grande entre o país, entre os estados com outros países, consequentemente, nós vamos sempre permanecer com Covid. A nossa alerta hoje, assim, e é um crescimento agora em agosto, do dia 11 até o dia 28. O que nos alerta é a preocupação da Secretaria de Saúde montar esse perfil, porque esse perfil, ele fundamenta-se na comunicação da evidência da doença, de uma forma que você atue, você avalie, você acessando esse painel, você tem condição de ver a sua realidade. Para quê? Para que você tome decisão acertada em relação ao agravo. Então, por conta disso, a preocupação da secretaria é uma preocupação, assim, dentro de uma realidade, para que todo mundo possa se ver em relação, ver o seu município para tomada de decisão em relação a esse agravo. A gente sabe que nós não estamos mais no momento da sazonalidade do Covid, mas ele está aparecendo. Por quê? Por conta justamente das síndromes gripais. E a outra preocupação é chamar a atenção em relação às síndromes gripais. A gripe, gente, pode ser pelo vírus sincicial, pelo Haemophilus, pelo todos os outros vírus que podem causar gripe. E aí a gente sabe que a Secretaria, através da Coordenação Estadual de Epidemiologia, dispôs para todas as regionais de saúde dos testes. O município necessitando, não precisa ele vir na secretaria. Consequentemente, ele vai na regional de sua jurisdição e você pode ter acesso aos testes. As pessoas dizem, mas eu não vou mais fazer teste Covid. Faça, é uma oportunidade, você não vai pagar nada. Em 15 minutos, 10 minutos, você sabe se realmente você é portadora ou não dessa patologia. Então, muito obrigado à doutora Amélia Costa, coordenadora de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, as pessoas ficarem atentas aos sintomas gripais, como falou a doutora Amélia, para tirar a dúvida somente a testagem, que na rede pública é gratuita. E é muito bom testar, né? Saber se está ou não. E tem que tomar as providências cabíveis, se cuidar, né? Porque antes que o pior aconteça, né? Isso é bom, tem que saber. Ah, não vou fazer, faça, deixe de se... Né? Não se omita não, faça. Vamos acompanhar mais notícia no Fronteiras em Notícias. Muito obrigado, minha gente, pelo carinho, pela audiência. Começou setembro, né? Setembro, mês de setembro, hoje já dia 2 de setembro, e assim. Começa BROBRO, meses que compreendem setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Terminado em BRO. Então nós vamos acompanhar mesmo aqui o período, né, do BROBRO que começou e os cuidados que devemos ter com esse período, então, que se torna mais quente ainda para a gente, né? Vamos acompanhar. Aqui, o período é direto da TV Cidade Verde Picos. Período mais quente do ano, começa com previsão do tempo quente e também seco. E setembro chegou e com ele o início do temido BROBRO, né? Período conhecido pelo calor intenso que atinge o Piauí. Até novembro, em Picos, os termômetros já começam a registrar as altas temperaturas e a previsão é de ainda mais sol nos próximos meses. Mas será que há chance de chuva? A repórter Vitória Saldanha foi às ruas e traz as informações. Com a chegada de setembro, começa oficialmente o temido BROBRO. Período de calor extremo que se estende até o mês de novembro. O efeito já é sentido. A população picoense enfrenta dias de sol forte e temperaturas elevadas. Faz seca. Você acha que está piorando a situação? Está piorando. E essas duas semanas aí eu estou sentindo bem o calor. É bem calor. O tempo mais seco, né? Mais seco. Está bastante quente agora, muito mesmo. O tempo mais tá seco, mais seco, né? sim, está mais quente, mais seco. Adoecendo muitas crianças, os idosos, né? Tem essa questão toda. Aí o pessoal vai ter que amenizar de qualquer maneira, né? Climatizador, ventilador, o ar. Tá mais quente. O tempo está quente, viu? Ainda está correndo um pouco de vento ainda, né? Mas eu digo, eu creio que do dia 7 de setembro em diante, começa a esquentar mesmo, que eu não conheço um 7 de setembro por aí, né? Tá muito mais seco. Hoje até que amanheceu melhorzinho, porque amanheceu nublado, aí deu uma esfriadinha. Mas, com certeza, já esperamos, já é certeza, aquele calorão quente, seco. Apesar da presença de algumas nuvens nos primeiros dias de setembro, a tendência é que o clima continue seco e quente, típico do período de transição entre inverno e primavera. É importante ressaltar que agora, para setembro, nós teremos aí a mudança da estação da primavera, do inverno para a primavera, e com isso, alguns sistemas que estão atuando no leste do Nordeste deverão alterar a questão dos ventos. Então, tanto as rajadas quanto os ventos constantes, eles se apresentarão de maneira alterada nesses primeiros 15 dias. Inclusive, para esta semana, as rajadas previstas devem ultrapassar os 50 km por hora. E os ventos constantes devem oscilar entre 16 e 20 km por hora. Mesmo com a expectativa de muito sol e calor intenso para os próximos meses, a previsão não descarta a aparição de chuvas nas regiões norte, sul e sudeste do estado, podendo ser até mais frequentes do que o esperado para esse período do ano, trazendo um alívio em meio às altas temperaturas. Com a reorganização dos ventos e das massas de ar, a aproximação da pré-estação chuvosa começa a influenciar a distribuição de umidade, preparando algumas regiões para chuvas nos próximos meses. Outubro marca o início da pré-estação chuvosa para o extremo sul do estado, com chuvas previstas a partir do dia 10. essas primeiras chuvas elas não alcançarão a microrregião de Picos. Porém, em novembro, os modelos de previsão já estão apontando aí as primeiras ocorrências de chuva, inclusive para a microrregião de Picos, chuvas típicas da pré-estação chuvosa. E a novidade é que nós teremos aí essas primeiras ocorrências dentro da faixa normal. Gostaria aqui de fazer uma retificação que, assim, os meses que compreende aí, no Rio Abrão até novembro, né? Então é setembro, outubro, novembro. Vamos acompanhar mais notícias. Agora em fronteira, já meio-dia e 36 minutos, aguardando a presença do prefeito Edson para a entrevista. Então vamos com mais notícias. Enquanto isso, nós vamos acompanhando mais notícias, né? Aqui no Fronteiras em Notícia. O seu noticiário do meio-dia. De segunda a sexta-feira, meio-dia às 13 horas. Notícia de Picos. A Gespisa renegocia dívidas até o dia 13 de setembro. Renegociação de dívidas. Gespisa prorrogou por mais 15 dias o prazo para que as pessoas, empresas ou prefeituras que tenham débitos relativos às contas de água possam quitar as dívidas com condições facilitadas. O novo prazo vai até o dia 13 de setembro de 2025, né? Mais uma vez, a gente vai acionar a Beatriz. A Beatriz está ao vivo e vai trazer mais informações a respeito da questão do prazo, o que as pessoas devem fazer, né? Empresas, prefeituras que estão em débito, o que tem que fazer a partir de agora, Beatriz, que aí teve esse prazo estipulado, não é isso? Aumentado, na verdade. Boa noite para você. Boa noite, Geandra. Boa noite para você que segue nos acompanhando. Exatamente isso, Geandra. O prazo foi prorrogado por mais 15 dias, como você falou anteriormente, até o dia 13 de setembro. As pessoas aí que possuem dívidas com a Gespisa podem agora negociar com valores facilitados, negociar aí alguns descontos para essas dívidas e pode pagar até o dia 13 de setembro. É exatamente isso, Geandra. Antes nós já tínhamos noticiado aqui o prazo inicial e eles acabaram aí prorrogando. Mais uma chance para você aí que está em débito com a Gespisa, a antiga empresa responsável pela distribuição de água e também responsável pelo saneamento aqui do estado do Piauí, está aí negociando suas dívidas. É importante reforçar, Geandra, como você disse, tanto para pessoa física, jurídica ou prefeituras, órgãos aí administrativos que estão aí com débitos, esses descontos podem ser efetuados até o dia 13, mas é importante reforçar que essas dívidas é somente para quem tem contas de águas vencidas até março deste ano de 2025. Se você tem contas vencidas depois de março, ela já não entra nessa negociação. Olha, esse programa ele visa aí negociar os clientes que tiveram débitos aí com a antiga empresa antes da transferência para a nova empresa. E isso visa aí diminuir essas dívidas para que as pessoas possam limpar seus nomes desses débitos aí com a Gespisa. Olha, a adesão do programa garante um desconto de até 100% no encargo de juros, multas de atraso e até mesmo de correção monetária. Importante reforçar que você pode parcelar essas dívidas em até 24 meses e pode dar entrada mínima aí de 20% do saldo devedor. É importante reforçar que apesar desse desconto, apesar dessa negociação que eles estão fazendo com os débitos, você deve ter compromisso com essa negociação. Porque se você deixar de pagar 3 parcelas seguidas ou deixar de pagar 6 parcelas intercaladas, você pode acabar sendo excluído do programa e o valor pode voltar ao valor original que acaba aí lhe prejudicando. Olha, o programa é uma oportunidade para as pessoas ou empresas, consumidores aí, inadimplentes com as empresas que estão com os nomes das empresas de créditos aí, que acabam tendo dificuldade para comprar algumas coisas. A gente sabe que essas pessoas que têm um nome sujo, como é popularmente falado, ou para evitar que as pessoas sejam incluídas nessa lista. Para você negociar essas dívidas, você deve acessar o site da Gespisa, que é o www.agespisa.com.br e buscar o banner lá no site que tem escrito Negocie Seus Débitos. Chegando lá, você digita a matrícula ou o CPF ou o CNPJ e aí a negociação é realizada automaticamente. Caso você não consiga acessar pela internet, você também pode acionar pelos números 0800 868888 ou pelo número do WhatsApp que é 86-3198-0150. Eu vou repetir o número do WhatsApp, que é mais fácil, aí você só entra no seu WhatsApp, adiciona esse número e entra em contato para negociar suas dívidas, que é o 86-3198-0150. É isso, Geandra, mais uma oportunidade para quem está em débito com a Agespisa, pode aí negociar suas dívidas, o prazo, vou repetir, até o dia 13 de setembro, ainda esse mês. Então fique atento, negocie suas dívidas e se livre desses débitos. Geandra. Muito bem, agora na cidade é meio-dia já e 42 minutos. Muito bem, nós vamos acompanhar mais notícias aqui no Fronteiras em Notícia, né? Acompanhando mais notícia Fronteiras em Notícia. Obrigado, minha gente, pelo carinho, pela audiência. Homem que teria... Vamos bem aqui, trazer mais notícia no Fronteiras em Notícia. Muito obrigado mesmo, de coração. Você com o rádio ligado, você também do Rádios Net. Mais uma notícia do Notícia da Manhã, da TV Cidade Verde Teresina. Homem que teria matado a prima por esganadura é preso. Preso nesta segunda-feira, o principal suspeito de matar a própria prima no apartamento da vítima, que fica no residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina. Erleson de Souza foi preso no centro da capital. Ao vivo, quem vai trazer as informações sobre essa prisão é a repórter Micaela Ramos. Micaela, muito bom dia para você. Segundo a própria polícia, Mica, exame de DNA comprovou, identificou o material do acusado, ou seja, material do corpo da vítima nas unhas do acusado. Foi isso, Mica? Bom dia. Bom dia, Nájila, para você e para todo mundo. Os exames feitos pela perícia comprovaram de que o material genético do Erleson de Souza, conhecido como Coquinho, foi encontrado embaixo das unhas da vítima, o que coloca ele na cena do crime. De acordo com as investigações, o Erleson de Souza morava com a vítima dias antes do crime e teria se deslocado até o apartamento onde a vítima morava, no Torquato Neto, zona sul de Teresina. De acordo ainda com os exames que comprovam aí a autoria do crime, segundo a polícia, o Erleson teria assassinado a prima Tainá da Silva Souza, de 22 anos de idade, por meio de esganadura, estrangulando ela com as próprias mãos, o que representaria até uma forma de requinte de crueldade com que foi praticado o crime, que aconteceu no dia 21 de julho. Ou seja, a prisão acontece mais de um mês depois do feminicídio da Tainá Silva. Esse homem foi localizado na Praça da Costa e Silva, depois que a polícia, inclusive com o auxílio da Diretoria Especializada em Operações Policiais, recebeu informações do paradeiro dele, que já tinha um mandado de prisão temporária em aberto contra ele. Então a polícia foi até a Praça da Costa e Silva e deu cumprimento ao mandado de prisão. Graciane Araújo, a nossa repórter, acompanhou essa prisão e preparou uma reportagem. Vamos assistir. A busca por Erleson de Souza, vulgo Coquinho, acabou pouco mais de um mês após ser localizado em uma praça no centro de Teresina. Ele é suspeito de matar a própria prima, Tainá da Silva Souza, de 22 anos, dentro de um apartamento no residencial Torquato Neto, na zona sul de Teresina. O primo passou a figurar como principal suspeito após exames de DNA constatarem a presença de material genético dele nas unhas da vítima, o que levam a crer que ela lutou também com as próprias mãos para não ser esganada até a morte. Através de um exame de DNA foi comprovado que existia material genético do autor, no caso o Erleson, nas unhas da vítima. E foi amplamente divulgado, a gente realmente pedia a colaboração da população no sentido de divulgação do paradeiro, foi repassada à equipe da DEOP, do delegado Tales, assim que tivemos a informação que ele se encontrava nas proximidades da Praça da Costa e Silva, foi repassado ao delegado e sua equipe, pedimos apoio e foi dado fiel cumprimento ao mandado de prisão temporária. Coquinho foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e se manteve em silêncio. A delegada Natália Figueiredo não descarta representar pela prisão preventiva. A investigação continua. O que está muito claro para nós, é lógico que a investigação vai continuar. A prisão temporária ela tem um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Então, ainda estamos nas investigações, mas caminha, principalmente diante da prova pericial e o parentesco, para a questão do feminicídio consumado. A gente, numa investigação como essa, a gente deve pecar pelo excesso. Então, vamos utilizar o prazo que temos, mais pessoas vão ser ouvidas. Foi importantíssimo já o cumprimento desse mandado de prisão temporária, mas, como eu disse, ainda está transcorrendo a investigação e, ao final, a gente vai trazer o relatório. Até o momento, a investigação não conseguiu comprovar que houve algum indício de violência sexual. Mas as investigações seguem em andamento. Além disso, Erlesson de Souza, conhecido como Coquinho, tinha histórico criminal, já responde por crime de roubo. E a informação é que ele tinha o costume de se hospedar na casa da prima depois de cometer crimes ali naquela região. A investigação segue em andamento, ainda está dentro do prazo. Vamos permanecer acompanhando aí o desenrolar das investigações e qualquer novidade voltamos a noticiar. Nájila. Muito bem, agora na cidade já é meio-dia e assim 47 minutos. Boa tarde, hora certa, Zeni, né, aguardando a presença do prefeito. Se caso aconteça, muito ocupado, né? Lógico, muita ocupação, são muitas ocupações, mas se não, já a gente remarca para amanhã, aí esperar a decisão do prefeito. Vamos acompanhar mais notícia, né? Mais notícia aqui no Fronteiras em Notícia. Acompanhando notícias, falando aqui do julgamento de Bolsonaro, né? Não, vou retificando aqui. Depois eu trago essa notícia, se ainda houver tempo aqui. Se dispor de tempo, né? A queda no preço do ovo alivia o bolso há cerca de 3 meses. Queda no preço do ovo, né? Ovo. É muito bom ovo. Já garantiu os ovos para a semana. A proteína queridinha da maioria dos brasileiros muito também bom. Não falta na casa dela. Não pode faltar. Todo dia pela manhã tem que ter o ovo, né? É uma proteína básica, completa, né? Tem, ali você encontra tudo, ovo, né? E ainda mais em conta, né? E mais em conta, substitui, né, as outras proteínas, carne, né? Muito bom. Na Ceasa, em Teresina, a cartela com 30 ovos está custando entre R$ 14 e R$ 16,00, dependendo do tamanho e da cor. Preço sem oscilação expressiva há pelo menos 3 meses, segundo os vendedores. O consumidor aproveita. Seu Francisco também não dispensa o alimento rico em proteína. E diz que o bolso agradece a grande diferença no valor pago meses atrás. Eu comprei de 26, hoje é quanto? Hoje é 15, acho que até mais, né? Diferença grande. Diferença boa. Não é grande, não é boa. Está aproveitando para levar mais ou para economizar mais no bolso? Não, sempre eu compro duas. Sempre eu compro duas. Nós somos três, a média de 3 compras por semana, de 15 em 15 dias. Esse empresário diz que houve uma leve oscilação para mais no mês de julho. Mas desde então, o valor está mantido sem perspectiva de mudança expressiva. Quem vive do ramo também comemora a paixão do brasileiro pelo ovo. Mesmo quando o preço aumenta, difícil é cair a procura. O consumo se mantém no pico, procura grande. Quando aumenta o produto, parece que a procura até aumenta. Os consumidores procurando a revender, a consumir. É um produto essencial na cozinha do brasileiro. O Brasil aumentou muito as exportações de ovos para os Estados Unidos no primeiro semestre deste ano. Ainda assim, não ultrapassa 1% da produção nacional. Para esse economista, não deve haver, portanto, impacto aqui, nem no valor do produto, nem na economia, em função do tarifaço norte-americano. A tendência é de estabilidade nos preços. A tendência é de nos próximos meses permanecer baixo os preços, então isso daí é bastante benéfico para o orçamento familiar. E para o consumidor é muito bom, porque vai conseguir consumir ovos por um preço bem menor. Com certeza, né? Então daí a queda no... Queda significativa, né? No preço do ovo. Tá aí. Preço do ovo. Aí sendo vendido até em Teresina, cartela 15 conto. Bom, vamos acompanhar mais notícias aqui no Fronteiras em Notícia. Obrigado pelo carinho, minha gente, pela audiência. Aumento no índice de produtividade do TJ Piauí. Notícia da manhã, TV Cidade Verde. Gente, a Corregedoria Geral da Justiça do Piauí divulgou a lista com as 10 unidades judiciárias que mais avançaram em produtividade aqui no estado. E no topo dessa lista aparece a primeira vara de Esperantina. Quais são as demais? Quem vai contar para a gente agora ao vivo é a repórter Gorete Santos. Oi, Gorete, muito bom dia novamente para você. O que, que essa lista representa? A gente fala em produtividade, imagina-se que um trabalho mais ágil, mais pessoas sendo atendidas. E aí aproveita também e passa as outras varas que se destacaram e que estão aí entre essas 10. Bom dia novamente, Nájila. Mais agilidade também no andamento de processos. A média de evolução nesse índice geral foi em torno de 64%, passando de aproximadamente 45% no início do ano para 74% agora. A gente traz, portanto, essa lista. Você já citou a primeira, e é a primeira vara do município da comarca de Esperantina. E a gente tem também outras varas aqui, porque na verdade tem uma lista com 10, a primeira vara de Oeiras, a quinta vara civil de Teresina, a vara única de Marcos Parente, vara única de Manuel Emídio, terceira vara de Piripiri, vara única de Simões, a vara única de Jerumenha, a de Castelo do Piauí e o juízo auxiliar número 9 da comarca de Teresina. Agora, qual o reflexo de tudo isso para a população? A gente vai saber agora do juiz auxiliar da Corregedoria aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Valdemir Ferreira, está conosco, trazendo, portanto, essas informações. A gente trouxe essa lista das comarcas que mais avançaram. Agora, no dia a dia, de que forma isso interfere para a população, em quem tem um processo, por exemplo, ou quem precisa dos serviços do Tribunal de Justiça? Bom dia. Bom dia. Na realidade, esses números mostram uma única coisa, que a justiça do Piauí está melhor. O julgamento dos processos estão mais céleres. O tempo de vida de um processo diminuiu consideravelmente. Então, na realidade, é a entrega de um serviço de qualidade para a população do Piauí. O senhor falou dessa redução no tempo de espera, e esse sempre foi um gargalo, né? Até um estigma de que as pessoas, os tribunais de justiça, em geral, eles levam muitos anos para poder concluir. Qual que foi essa redução? Quando o desembargador Erivan assumiu a corregedoria em janeiro de 2025, o tempo médio dos processos no Piauí era de 3 mil dias. Agora, em agosto, depois de 6 meses da gestão dele, a gente tem uma redução expressiva e hoje gira em torno de 1.200 dias. Ou seja, praticamente um terço do que era antes. Praticamente um terço do que era antes, o que mostra um serviço de qualidade para a população. Esses resultados, eles servem também de parâmetro para a tomada de decisões em relação a essas unidades? Sim, o painel de correções, ele foi criado com essa finalidade, mostrar os problemas do Poder Judiciário, onde estavam os gargalos, para que a gente pudesse apresentar soluções. Então é um planejamento estratégico e tem dado certo. Fala em estratégia, quais que foram essas estratégias para se conseguir esse resultado? Nós fizemos inúmeros mutirões, nós acompanhamos diariamente todas as unidades do Piauí em tempo real, então a gente consegue ter uma dimensão e trabalhar melhor. A gente deu uma lista de 10 unidades. Qual que era a situação dessas varas antes, no início do ano, para se conseguir um efeito tão positivo? Essas 10 varas tinham números muito ruins. Assim, demonstrava que havia um problema na prestação jurisdicional muito grande. E de janeiro para agosto, a gente tem cada uma dessas varas aumentando a produtividade em 40%, o que é um número bastante expressivo. Como que a população pode acompanhar detalhadamente esses dados e até fiscalizar também esse trabalho do Tribunal de Justiça? Sim, o painel de correção ele está aberto para a população. Então, entra no site do tribunal, acessa o painel de correção e a população, em geral, ela tem acesso aos mesmos dados que nós da Corregedoria temos. O que é uma publicidade, é um fator de transparência e está ali para mostrar à população que o serviço realmente está funcionando. Paralelo a esse índice de produtividade, que outras ações estão sendo trabalhadas também para aumentar essa eficiência do Poder Judiciário? A gente tem buscado, de todas as formas, auxiliar os magistrados e servidores. Essa foi a cultura implementada pelo desembargador Erivan. Né? A gente está aqui para somar junto aos magistrados. E eu tenho que dizer que os magistrados do Piauí deram uma resposta muito favorável, muito mesmo. É o empenho deles, né? O dia a dia, o trabalho esforçado que eles vêm fazendo, que está trazendo esses resultados, juntamente com todos os servidores. Então, é um conjunto, né? É uma união, corregedoria e todos os magistrados e servidores do Piauí. Quero agradecer ao juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí, Valdemir Ferreira, pelas informações prestadas ao Notícia da Manhã, trazendo essa boa notícia que é não só para o Tribunal de Justiça, mas também para a população, Nájila, já que se reflete, né, no atendimento, no andamento de processos, principalmente. Nájila? É isso aí. Agora na cidade, falta aqui ó, quatro minutos para o término do jornal. E cabe mais uma notícia? Cabe sim, então vou trazer mais uma notícia e assim encerrar, né, o Jornal Fronteiras em Notícia de hoje. Encerrando então Fronteiras em Notícia, edição desta terça-feira, hoje, 2 de setembro de 2025. Vamos aqui trazendo... Aqui a fala do governador, Rafael Fonteles, a extinção da delegacia que gera uma ação na justiça. Até já veiculei, mas vamos acompanhar mais detalhes. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Piauí ingressaram com uma ação civil pública com pedido de tutela inibitória contra o governo do estado. O objetivo é impedir ou reverter a extinção da Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor, responsável por investigar casos de adolescentes infratores. Segundo o documento, a extinção ou enfraquecimento da referida unidade especializada implicará em grave retrocesso no amesquinhamento da instituição da Polícia Civil pelo Estado réu e na política pública de proteção integral da infância e juventude, comprometendo a apuração especializada e célere dos atos infracionais. O Ministério Público e a Defensoria protocolaram a ação no dia 21 de agosto, mesma data em que o governador Rafael Fonteles publicou no Diário Oficial do Estado o decreto que extingue a delegacia. A Delegacia do Menor Infrator funciona aqui no Complexo de Cidadania, ao lado do Hospital de Urgência de Teresina. A nossa reportagem comprovou que a delegacia ainda está em funcionamento, porque é aguardado uma portaria da Delegacia Geral da Polícia Civil que determine como deve acontecer a transição. Na manhã desta segunda-feira, durante a solenidade do programa Meu Celular de Volta, o governador Rafael Fonteles falou com a imprensa sobre a extinção da unidade. Na verdade, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente está mantida. A questão da Delegacia do Menor Infrator. Então, dentro de uma lógica de reestruturação da segurança pública, o secretário Chico nos apresentou essa ideia para dar maior efetividade, né, na elucidação de crimes que tenham envolvimento de menores. Então, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente continua da mesma forma que estava, a outra delegacia que foi incorporada em outras delegacias para melhor elucidação de crimes que envolvam menores infratores. Já o secretário de Segurança explicou como vão funcionar a partir de agora, as investigações que envolvem adolescentes infratores. As investigações conduzidas pelo DRACO, pelo DENARC, pelo DHPP e pelo DRFV, quando envolviam menores e maiores, elas eram investigadas nas especializadas. O problema é que havia uma posição, ao nosso ver, equivocada da promotora de justiça da infância e juventude, que acabava atrapalhando, porque muitas vezes ela demorava nos seus pareceres e isso atrapalhava as investigações. E o nosso objetivo é mostrar que quando o menor comete um crime grave, ele vai ser investigado com todas as garantias, proteção que está lá no ECA, mas que ele deve responder por esse crime como os adultos, lógico, como ato infracional. Na ação, o MP e a Defensoria solicitam à Justiça concessão de liminar para impedir a extinção da delegacia, sob pena de multa diária de pelo menos R$5.000. Citação do Estado e do Secretário de Segurança para apresentação de defesa. Confirmação da tutela em sentença, obrigando o governador a manter a delegacia do menor em funcionamento com estrutura física, técnica e pessoal adequados. Condenação ao pagamento de eventuais custas processuais. Autorização para a produção de provas documentais e testemunhais. A causa foi avaliada em R$50.000. O documento é assinado por 2 promotoras de justiça e 5 defensores públicos. Muito bem, essa foi a última de hoje. E o Fronteiras em Notícias, que vai ficando por aqui, é edição desta terça-feira, 2 de setembro. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso, o apoio cultural do vice-prefeito Dr. Norberto, presidente também do Sindicato Rural de Fronteiras, como também da Prefeitura Municipal de Fronteiras, a administração construindo um novo tempo, prefeito Eudes Ribeiro, Zen Imóveis, provedor Giganete, e da coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves. Foi anunciada a entrevista com o prefeito, algum motivo que não foi possível a vinda do prefeito, fica para uma próxima oportunidade. É assim que o prefeito me passar, será veiculado então e é marcado uma nova data para uma nova entrevista com o prefeito. É uma nova data, né? Tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, né? Imprevistos acontecem, a correria do dia a dia de um prefeito não é pequena, né? Mas não falta oportunidade. Pode ser amanhã, né? Quem sabe, né? Aguardar a decisão dele, do prefeito Eudes. Muito bem, um forte abraço a todos vocês e até amanhã com mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Tchau, tchau. Fique com Deus, que eu também estou com ele e vou com ele. Você sintoniza ZYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Oi, posso ajudar? Pode sim. Olha, eu tô interessado no carro, eu queria saber se eu posso fazer um test drive. Pode, é claro. Que modelo o senhor quer ver? Não sei. Ah, ótima escolha. Eu não sei, tem vendido muito, viu? Ah, mas eu também quero dar uma olhada no... Como é que é o nome mesmo? Ih, mas eu acabei de vender o último que tinha, rapaz. Ô, Paulinho, liga lá na outra loja e vê se tem um... Como é que é o nome mesmo pra esse senhor aqui? Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. Eu preciso proteger meu coração,